É, domingo é dia de nostalgia, e lá vai você ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade, hoje somente com sucessos carnavalescos, músicas que realmente marcaram época e que foram cantadas em todos os salões da vida, porque sempre, sempre é carnaval. Gente ouvinte, para participar desta pedida, o nosso e-mail é uspfm@s.usp.br, ou mande uma carta para nós colocando no envelope da mesma Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedida é música. Gilberto Alves e seu sucesso carnavalesco, aliás, um deles, pois Gilberto Alves ia sucesso no clima místico. Gilberto Alves dando do Enzo Augusto de lanterna na mão. Breakout mais uma vez conosco. Quantos sucessos carnavalescos este saudoso paulistano deixou para que nós possamos dá-los para os nossos ouvintes. Breakout com Pachequinhos Músicos, do Wilson Batista, Pedreiro Valdemar. Ainda para os nossos ouvintes, esta gravação antológica, arranjo do Pixinga para as vozes do saudoso advogado Mário Reis e o rei da voz Francisco Alves, do Lalá Lamartine Babo. Notem que maravilha de composição esta música, que tem como título Marchinha do Amor.

Alguma coisa acontece em seu coração quando você ouve e participa pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto da pedida de todos os domingos de manhã, um jardim, um coreto, a música e a saudade. A reunião dos maiores ídolos da era de ouro do rádio, hoje somente com sucessos carnavalescos. Confete pedacinho colorido de saudade, ao te ver, na fantasia que usei, confete, confesso que chorei. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Nós temos agora ela, Dircinha Batista, com seu grande sucesso em arranjo do Zacarias, do Braguinha João de Barro, Pirata. Chico Alves, o talentoso Chico Alves. Ele conosco, em arranjo do maestro Lívio Panicali, esta batucada maravilhosa do Erivelto Lins, aqui com Francisco Alves, o rei da voz, a Lapa. Tudo isso para os nossos ouvintes que ainda vão ouvir este sucesso com Quinzinho do Impo, ele que é o padrão da Escola de Samba Império do Rio de Janeiro, e esta música realmente fazendo um maravilhoso sucesso na cidade maravilhosa e posteriormente em todo o nosso país. Com Quinzinho do Império, bum bum bate bum escuro bum. A Lapa, confirmando a tradição.

guardo ainda bem guardado a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina, mas ela está em nossa sintonia, ouvindo e curtindo os sucessos carnavalescos pela Rede USP de Rádio. Julinho, vamos para mais um intervalo. E na volta, em nosso coreto nostálgico e carnavalesco, vão desfilar Mário Reis, Risadinha e Gilberto Alves.